Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. No ar, mais uma edição de O Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. E Benjamin Júnior. Boa noite, João. Boa noite, Fufunha. Boa noite aos demais amigos, ouvintes da nossa querida Showtime. Hoje teremos uma ótima entrevista. Verdade. Aí, vamos lá, então. Marco Antônio, boa noite. Tudo bem, gente? Uma honra estar aqui. Tudo. Seu convidado já está na linha, Marco Antônio. Já. Tudo bem. Então, aqui tá. A gente é rápido. Então, gente, no primeiro bloco a gente vai conversar com... O apelido dele é Doutor do Sexo, Doutor Celso Marzano. Ele é médico urologista, sexólogo, educador sexual, formado pela PUC Sorocaba no fim da década de 70, pós-graduado em terapia sexual pela Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, membro titular da International Society for Sexual Medicine, membro titular da Sociedade Latino-Americana para o Estudo de Impotência e Sexualidade. Ele foi professor da Faculdade de Medicina do ABC, diretor do Centro de Orientação e Desenvolvimento da Sexualidade também. Ele pode ser lido nos livros, alguns pensamentos dos trabalhos dele podem ser lidos nos livros Prazer Secreto, Performance Sexual e O Grande Livro do Amor e do Sexo. Então, queria dar as boas-vindas ao Celso Marzano. Tudo bem, Celso? Tudo bem, e vocês? Como é que estão? É um prazer estar falando com vocês. Uma grande honra falar contigo, tá, querido? Estamos aqui à disposição. Então, tá. Vamos tentar, então, assim. Eu sempre comento que aqui não é consultório de psiquiatria, mas a gente vai tentar ir pelo começo, né? Tens um nome consagrado na tua específica área, mas eu queria saber assim como é que o Celso Marzano começou. Fala um pouquinho do rito de passagem de criança para adolescente, pode ser, do Celso Marzano. Olha, vou te falar uma coisa, você sabe que aqui no Brasil a gente não tem uma educação sexual, né? A gente não tem assim um aprendizado. O nosso aprendizado é como todos, né? É com os amigos, que na rua, hoje muito pela internet. Então a minha passagem de adolescência foi essa. Foi sempre praticando muito esporte, estudando bastante. Fui morar nos Estados Unidos, onde acabei fazendo o colegial lá. E não tinha internet na época, né? Porque já faz um tempinho. Já sou formado há 40 anos, né? Então... e a gente foi aprendendo com a vida, com muitos erros, mas hoje a gente tem a possibilidade de conversar sobre esses assuntos, informar, para que as pessoas cometam menos erros, mas continuam cometendo, né? Mas eu tive uma adolescência muito boa e feliz, graças a Deus. Quando decidiste entrar na área da medicina, tá? Quer dizer, ali existiriam 500 áreas dentro da medicina. Como é que foi que esse lado da sexualidade te interessou para estudar mesmo, para literalmente ver como funcionava e como não deveria funcionar a sexualidade no ser humano? Olha, é o seguinte, como urologista, a gente mexe na área... da área genital masculina, né? Da mulher cuida mais a parte de rins, de pedra, infecção. Mas então existem muito questionamento, e quando você começa a trabalhar, mexer com a parte genital das doenças, logicamente que você também vai conversar sobre a sexualidade da pessoa. Então o meu trabalho, eu sentia falta quando no começo da minha profissão, como especialista, de tratar o homem inteiro com o pênis, não tratar o pênis do paciente, mas ela está como um todo. E aí que eu fui buscar, então, 3 pós-graduações para me especializar na área da sexualidade, onde você não trata só a doença, mas você trata a pessoa. Porque quando você mexe com a área da sexualidade, você está mexendo com tudo nela. Claro, né? Claro. O pênis em si é só um instrumento ou uma região onde você pode ter infecções, doenças, mas a sexualidade está ligada muito ao emocional. Então você tem que tratar a pessoa como um todo. E é justamente isso. Aliás, eu até tive na minha história uma escola de pós-graduação, onde eu formei mais de 800 profissionais, terapeutas sexuais aqui na Faculdade de Medicina do ABC, né, em São Paulo. E porque justamente, mas como urologistas, muito poucos, porque o médico está mais, quando tem a formação, mais ligado à parte dos órgãos, né? Da função. E não, o emocional é deixado um pouco de lado. Mas isso é muito importante. Sim, até tem aquela expressão, né, que tem gente que tem o pênis na cabeça, né? Quer dizer, eu acho que essa é usada meio como piada, mas eu acho que a gente pode levar para vários lados isso aí, né? Da relação mente e pênis, diríamos assim, né? Não, eu acho que quando o homem começa a pensar com a cabeça de baixo, aí ele se complica, né? Porque aí que ele vai ter as doenças, ele vai ter as suas disfunções sexuais, e hoje, como o sexo, sexualidade, é uma parte muito importante, muito divulgada, discutida, e até que tem que ser, né, com todas as suas perversões sexuais, suas parafilias, que a gente vê nas religiões, na política. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Só para você ter uma ideia, hoje as disfunções sexuais, de maneira geral, atingem 50% dos homens e 50% das mulheres. É mesmo, é? Muito, muito. Nas questões de desejo, de excitação, de orgasmo, de dores, né? Quer dizer, é um problema de saúde pública, mas só que ele não é tomado como saúde pública, né? Até hoje, até falando assim pessoalmente, ainda mais com os governos anteriores e o atual, a sexualidade vai ser mais reprimida ainda, vai ficar mais para um segundo plano, né? Pelo que a gente está vendo, né? Sim, e uma coisa, Celso, que eu gostaria de saber, assim, pensando na tua carreira, atendendo tanta gente, assim, na parte dos homens, tá? Qual que, assim, eu sei que eu não te preparei com essa pergunta antes, mas se tiveres que pensar um pouquinho, assim, e me dizer qual é a coisa, qual é a razão principal de homens te procurarem, dos homens te procurarem. Olha, a razão principal, tanto dos homens, eu vou acrescentar também, como das mulheres na sexualidade, é a diminuição do desejo. Né? A diminuição do desejo. A grande queixa é a diminuição de desejo. É que o homem, muitas vezes, não percebe isso e ele vem com a queixa de problema de impotência, de disfunção erétil. Mas a coisa está um pouquinho anterior. Na verdade, ele está com alteração do hormônio, ou ele está com problemas pessoais, de relacionamento, muito estresse, muita cobrança. Aí o desejo dele foi embora. Entendi. Entendeu? Se você não tem desejo, você não estimula a sua erotização, e aí fica difícil você se excitar e manter uma ereção. Aí vem a disfunção erétil. Até os 50 anos, 95% das causas são emocionais, psicológicas. Depois de 50 anos, aí já é 50% físico e 50% emocional. Desculpa, depois dos 50, daí, pode repetir? 50% físico e 50% emocional. Uau. Porque um homem com 60 anos que está tendo problema de ereção, tá certo? Que está com dificuldade, ele está com problema físico, mas ele também está com problema emocional. É justamente aí, se você dá um remedinho para a ereção, né, daqueles que a gente conhece, mas você não tratar o emocional dele, não vai adiantar nada. Não, tudo bem, mas uma coisa que eu me questiono, assim, porque tem, obviamente, Cialis, tem né, Viagra e tudo mais, mas é deixado claro ali que não faz bem, né, pode causar danos, né, se a pessoa que tomar tiver problemas cardíacos. Existe alguma coisa na área de pesquisa, está sendo feita alguma coisa na área de pesquisas para uma pessoa, vamos dizer, que tenha problemas de ereção, ela poder tomar algum remédio que não vá, de repente, causá-la, se ela já tiver um passado de problemas cardíacos, ela poder tomar e não ter chance de morrer? Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Esses remédios não matam ninguém, tá? O que mata é aquele que tem um coraçãozinho fraco, que bebe muito, tá gordo, aí ele morre sorrindo, né? Mas ele morre. Mas não é o remédio. O remédio esses remédios, eles foram idealizados para pessoas doentes, pessoas com pressão alta, com diabetes, obeso, sabe? O que falta, na verdade, é orientação. Esses remédios, eles são excelentes. Eles têm um sucesso em mais de 95%. Só que tem que ser orientado. Só que quando o homem, primeiro, é cabeça, né? É emoção. Não adianta ele só pensar no pênis. Porque se você pensar no pênis e esquecer a parceria, aí a coisa não funciona. Perfeito. Não, perfeito, Celso. Mas o que eu não... É que eu sempre li que, olha, se a pessoa tiver um problema... um passado de problemas cardíacos, seria perigosíssimo tomar esse tipo de remédio. Quer dizer que isso está mais até quase para mito? Então, não é verdade. É só quem tem problemas gravíssimos, cardíacos, tá. Problemas sérios mesmo, problemas de insuficiência renal grave, diabetes complexa. Quer dizer, quando está realmente ruim, tá. Que ele também não ia fazer nada de qualquer jeito, entendeu? Entendi. Nem ia tentar, né? Porque está muito ruim, já está bem grave. Aí o remédio não pode ser tomado. Mas isso não chega nem a atingir 5% da população masculina. Ô, Marco Antônio, boa noite, doutor. É João Alckmin, tudo bem? Opa, tudo bem. O meu médico, o professor Charles Madi, diz o seguinte: olha, o Viagra pode matar. Você tá louco, você toma um, sobe no 15º andar de um prédio, pula de lá, você morre. Morre. É verdade. Não mata, não. O que acontece é que as pessoas, às vezes, elas não estão preparadas fisicamente. Aí você tem uma ereção bem melhor. Aí você pega e realmente abusa. E aí você vai ter alguma complicação. Claro, claro. Porque quando o homem chega ao orgasmo, a frequência cardíaca dele chega a 200 batimentos por minuto, a frequência respiratória sobe, a pressão sobe. Uhum. Então é como se o homem que estivesse tendo um problema sério. Então ele tem que estar preparado fisicamente, não é verdade? Uhum. Sim. Então, quer dizer, e hoje também uma coisa muito importante que eu vou chamar a atenção é ver o hormônio, né, a testosterona. Porque os homens chegam muito facilmente hoje pelo estresse, por não fazer exercício físico, pela obesidade, a andropausa. Cai o hormônio. Então, hoje, a reposição hormonal ajuda demais na sexualidade. Não, e é incrível que se fala muito mais de menopausa do que andropausa, né? Como se os homens não quisessem reconhecer que possam passar por isso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Todos os homens vão ter andropausa. Mesmo aqueles que não têm o hormônio baixo, eles têm os sintomas, né? Então, claramente vocês conhecem alguém com andropausa, aquela pessoa que é muito nervoso, lábio de humor, briga, não briga, e fica feliz, está chateado outro dia, esquecimento, obesidade, pele seca, os pelos diminuem, a textura dele, sabe? Ele fica assim com uma diminuição de desejo sexual, quer dizer, esses sintomas, eles vêm da diminuição da testosterona, mas muitos homens com o hormônio normal, também tem sintoma. Então, é uma coisa que acontece para todos. Entendi. Mas eu sei que nem vocês. Eu tenho certeza que vocês praticam muitos esportes, que são saudáveis, que se alimentam bem, que não fumam, não bebem e se cuidam da sua saúde. Tem uma sexualidade 10, um monte de... Eu vou dizer uma coisa para o senhor, honestamente. Eu fumo 3 maços de cigarro por dia, não faço porra nenhuma de exercício, mas não estou obeso. E vivo com chá. Vou marcar uma consulta com você, viu, cara? Pode marcar, porque eu vou até aí, porque já eu vou para o... Ou então eu vou fazer que nem o nosso colega de rádio, Renzo Mora, que resolveu todos os problemas de sexualidade dele. Fez um implante peniano. Tá certo, mas cuidado com o transplante, porque você pode pegar um que já não estava funcionando, hein? Aí o bicho pega, né? Marzano, já que a gente tocou no assunto de esporte, né? A gente poderia até discutir um tempo como é que você definiria esporte? Tem vários tipos de esportes, uns esportes assim, mas como é que eu posso dizer? Mas de ordem solitária, alguma coisa assim. E eu queria saber se, no caso de masturbação... Não é esporte, é só pra mão, infeliz. Pois é, mas... É só pra mão, você quer fortalecer a mão, infeliz? Por favor, só o tempo. Hoje até o telefone tá meio ruinzinho mesmo, porque tá chovendo muito aqui em São Paulo. Não, tudo bem. Eu tava dizendo que só, na verdade, iria ajudar a musculatura da mão. Mas é que, na verdade, ao contrário do João, eu não tô aqui só pra causa, por causa própria. Eu me preocupo com os ouvintes e tudo mais. Então, eu tenho um lado mais, como é que diz, altruísta. Ao contrário desse egoísta aí, que é o João. Né? Então, mas sabe que eu queria até pegar aqui a oportunidade, aproveitando esse espaço, claro, de que os homens esperam muito para tratar. Então qualquer pessoa, homem ou mulher, que tenha um problema, uma disfunção sexual que não está funcionando direitinho, procurar logo, porque os homens demoram de 3 a 5 anos para buscar ajuda profissional. Uau! Entendeu? Uau. Então eles, quando vão ao médico, já estão com outras sequelas, ou com câncer de próstata, ou com hormônio muito baixo. Então, quer dizer, e aí depois não adianta reclamar. Todo mundo quer ter um sexo ativo, gostoso, mas tem que fazer uma prevenção, no mínimo uma vez por ano, de tudo, não é verdade? Uau. E assim, doutor Manzano, assim, afinal, a pessoa que... A masturbação quando ela é em excesso e no caso de adolescentes mais e a pessoa continuar fazendo isso por anos e anos a fio, isso pode no final das contas realmente acarretar no, numa, num sexo que no caso tem ejaculação precoce. Tá preocupado, hein? Tá preocupado, hein, malandro? Em nome de várias pessoas que estão o cacete, você tá preocupado. Você tá preocupado. Deixa eu ver, Marzano, se eu... alguma coisa, por favor, Marzano, por favor. Eu entendi. Se é com relação à masturbação na juventude? Isso. Se a prática da masturbação em excesso, ela pode até ajudar a pessoa a ter ejaculação precoce. Olha, eu acho que a masturbação é uma coisa natural, né? É uma prática, uma busca de desejo, tanto masculina como feminina, principalmente masculino na puberdade, e que não atrapalha nada. Eu acho que ela só ajuda, porque a pessoa começa a descobrir o seu próprio corpo, as suas sensações. Agora, se um menino se masturba 15 vezes por dia, ele vai ficar branco, pálido, fraco, vai estar, o pai vai achar que está doente, não é verdade? Mas, na verdade, quando é uma coisa natural, poxa, eu até na terapia sexual, que é um trabalho que eu faço, né? Na terapia sexual, através até da própria internet, a gente tem exercícios e técnicas de resgate para adultos da sexualidade, tá? É que a gente usa a masturbação como técnica, mas isso... Em processos assim, a gente ensina e a pessoa não vai ensinar a masturbar, mas uma técnica de resgate da sexualidade. Entendi. Porque hoje não é só o remédio. Hoje a terapia sexual, trabalhar o emocional, trabalhar a dinâmica do casal, né? Das pessoas, eu acho que isso é muito importante. Porque os casais estão tendo muitos problemas de relacionamento, né? Entendi. É que como o senhor mesmo falou, para muitas pessoas é uma busca, né? E para outras, umas pessoas que eu conheço por aí, é uma caçada implacável, na verdade, né? Então, parece que ela não acaba. Eu acho até que esses casos que a gente está falando de insatisfação sexual, obviamente, tem até muita gente jovem que já tem isso, né? Então, na verdade, não tem muito a ver com faixa etária, né? O que eu vejo hoje muito é o seguinte: as pessoas tomaram o sexo com muito na prática, na quantidade, né, e não muito na qualidade. E essa busca muito do sexo, independente da faixa etária, até homens de 70, 80 anos de idade, ela deixa muito a desejar quando você perde a conquista, quando você perde aquela dinâmica do dia a dia, que é o que as pessoas fazem, de aproximação. Hoje você tem cada 10 casais, você tem 6, 7 casais com problemas sexuais. Mas eles não namoram, eles não se envolvem, não criam situações de aproximação. É só briga, cobrança, e o dia a dia acaba com a sexualidade do casal, a gente sabe disso, né? Sim, e eu só diria que o machismo, que por mais que a gente tente pensar que isso é coisa do passado, né? Pelo menos eu vejo diariamente que não é, mas assim, o machismo, ele ainda... É um obstáculo para muitos homens reconhecerem que tem esse problema e, consequentemente, até procurarem atendimento com gente como o senhor? Eu estou ouvindo muito mal ali, Eu vou repetir. O senhor acha que o machismo ainda é um obstáculo que muitos homens têm para procurar atendimento, para procurar ajuda? Você falou do machismo, é isso? Se ele ainda conta como obstáculo para muita gente procurar ajuda. Olha, eu vou responder, porque a ligação está realmente ruim. Até por celular estaria melhor. Mas o machismo ainda existe muito, né? Nós sabemos que quando a gente fala de grandes cidades, você está falando de homens que têm mais uma convivência com múltiplas mulheres de vários níveis sociais. Quer dizer, é diferente do que o Brasil na realidade. Então, o machismo, toda essa cobrança de resultado é muito grande, né? A homofobia é muito grande. A gente tem que respeitar todas as orientações sexuais. A gente tem que respeitar o homem, as mulheres. Eu acho que o importante é que com esse tipo de horário, essa entrevista que você está fazendo, é uma oportunidade para as pessoas ouvirem. Para as pessoas crescerem em termos de sexualidade e buscarem ajuda. Entendeu? Na internet hoje você tem muitas informações boas. Eu tenho o meu canal, que é o Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo, DR do Sexo, meu canal, tem mais de 200 vídeos para as pessoas buscarem informações. Perfeito. E por que eu diria que o sexo ainda é um assunto tão na cuca das pessoas e ao mesmo tempo tão tabu? Não, sem dúvida, né? Quando a gente vai jantar, eu tenho dúvida se meus amigos me convidam realmente porque gostam de mim ou porque querem discutir a sexualidade deles, entendeu? Entendi. Porque o assunto só vira sexo, entendeu? Você está comendo uma picanha, é sexo. Você está comendo macarrão, é sexo. Quer dizer, porque, na verdade, eles querem conversar, porque é um assunto que as pessoas não conversam muito, nem os casais. Eles só pensam naquilo. E a gente precisa conversar, precisa trocar informação e precisa se informar. Porque as pessoas têm que ter consciência de que sexo você aprende todo dia. Você tem que pegar e estar por dentro do assunto e, principalmente, conversar com a sua parceria. Porque homens e mulheres, independente da faixa etária e quanto tempo estão juntos, querem ter uma sexualidade feliz, dinâmica. E hoje a gente tem condições técnicas para oferecer isso, né? É só tratar. E qual é o tipo de reclamação, no seu trabalho de terapia, né, de terapeuta sexual, qual é o tipo de reclamação que o senhor mais recebe, assim, de mulheres? O que elas mais atacam no lado masculino, digamos assim? O que elas mais reclamam? Olha, é o seguinte, as queixas principais dos homens é problema de ereção, problema de ejaculação precoce e problema de desejo, né? As mulheres é também problema de dificuldade de chegar ao orgasmo e diminuição de desejo. E tem outras questões que aparecem. As terapias, elas são indicadas quando não tem um problema físico. Se você tem um problema físico, você vai tratar, certo? Se você tem um problema emocional, aí você adiciona a terapia sexual, que hoje é breve. As terapias são rápidas, 3 meses, e com resultados muito bons, se as pessoas realmente querem mudar a sua dinâmica de vida, né? Tem que se envolver, tem que namorar, tem que beijar, tem que brincar, tem que fazer tudo que todo mundo faz aí. E por que será que ainda, com todo esse acesso à informação que a gente tem, esses problemas são tão relevantes, né? Porque eu, se me perguntassem, de repente, há uns 25 anos, eu acharia que daqui a pouco até essa ideia de terapia sexual não iria estar, depois dos anos 2000, tão em voga. Por que o senhor acha que ainda as pessoas procuram tanto esse tipo de ajuda? Por que elas... O que é tabu? Eu sei que eu estou meio girando no mesmo assunto, mas é que me interessa muito essa parte. O que acontece é o seguinte. Na verdade, as pessoas elas estão tendo muita pressão emocional. Porque tem a pressão do trabalho, do desemprego, do dinheiro, do governo, da educação, da sobrevivência de maneira geral. E isso atrapalha muito a sexualidade. Porque você perde as suas forças, a sua energia, você canaliza para áreas não ligadas à sexualidade. Então os casais não namoram, não se envolvem, não criam situações eróticas, sabe? As pessoas se cruzam em casa e não se veem. As pessoas se cruzam e não se tocam. E elas vão para o sexo com hora marcada e isso aí perde aquele estímulo aos hormônios. Então as pessoas começam a ter diminuição de desejo, fica o sexo sem graça, a ereção para manter fica difícil, porque perde a excitação. Então é fácil entender por que as pessoas têm tantas queixas sexuais hoje. É porque realmente as pessoas estão com a cabeça muito plugadas em questões que dão muita ansiedade, muito estresse, entendeu? Ô Marco Antônio, você está vendo por que o filho do Bolsonaro, o Carlos do Bolsonaro, é tão mal-humorado? Porque a namorada disse que ele levava 3 minutos para chegar à ejaculação. E ela ficava louca com isso. Então é por isso que ele é um cara mal-humorado, o Carlos Bolsonaro. Grande chance. E você sabe, meu amigo, quanto mais ansiedade você tem, mais rápido você chega ao orgasmo? É, não, né? Mas também acontece muito de quanto mais ansiedade a pessoa ter, ela nem conseguir ter uma ereção, correto? Não, sem dúvida, mas se chega num nível de excitação que só fica na vontade, né? Entendeu? Porque você não... Você tem que ter, assim, as pessoas... Uma dica que eu vou dar para as pessoas que estão nos ouvindo para melhorar a sua sexualidade é realmente você se preparar para a sexualidade. Se você sabe que hoje à noite a coisa está pintando para o positivo, no caso heterossexual, a mulher deu positivo, né? Hoje está bom. Pô, vamos se concentrar. A mulher tem que parar tudo que está fazendo uma hora antes, tomar um belo de um banho, passar um creme. O homem também chega mais cedo em casa, esquece o trabalho, se envolve, entendeu? Desliga a televisão, porque assim eles vão tomar um belo de um banho, que já ajuda. Um claro. Banho antes do sexo ajuda muito. Entendeu? E depois é só usar os cinco sentidos que Deus deu pra gente. Que é olhar, que é cheirar, que é beijar, que é ouvir e tocar. Sim, a tecnologia dá pra também um pouco culpar esse excesso de acesso à tecnologia hoje em dia, né? Que é celular pra cima, celular pra baixo. Ah, mas que é isso? Transar com o celular ligado, televisão ligada. E não dá, cara. Você escuta as notícias políticas, você brota qualquer um. Assim, ó, a gente tá colocando uma porcentagem, tá? Um homem, assim, feliz e bem-sucedido, tá? Quanto por cento o senhor daria de crédito para... diria que é necessário para um cara ser feliz em várias áreas, como pai ou sei lá, só na sua profissão ou na profissão e como pai, para uma vida sexual? Ou seja, assim, quanto por cento da pessoa ser bem-sucedida tem a ver com ela ser bem-sucedida sexualmente? Olha, eu acho o seguinte, a pessoa hoje, qualquer homem, independente da idade, eu tenho muitos pacientes com 18, 20, 25 anos de idade, com problemas sérios de ereção. Uhum. E como tem homens de 80 anos que estão com uma sexualidade super boa, fazendo aí a sua reposição hormonal, se cuidando, eu acho que hoje a gente tem que aprender a viver. Né? Você quer ser feliz? Você tem que aprender a ser feliz. Você quer ter uma sexualidade ativa, você tem que investir nessa sexualidade ativa. Você tem que pegar e tratar bem a sua parceria, para ela te tratar bem. Porque se você dá beijo, você recebe beijo. Mas se você dá porrada, você vai receber porrada. Uhum, certo uhum, ou não? Uhum. Quer dizer, então eu acredito que, em termos de porcentagem, é difícil você falar, mas como a gente sabe que mais de 50% de todo mundo que nós conhecemos tem dificuldades sexuais, isso pode reverter. Claro. É só ele pegar e transformar a vida dele com mais qualidade, ele ser mais feliz. Isso é possível, independente de você ter dinheiro ou não. Uau, entendeu? Perfeito, perfeito. Independente de você ter poder ou não. Uhum. Eu acho que o poder do sexo está na sua mente. Se você trabalhar isso, se você pensar positivo, se você investir na sua parceria, ela vai, ou ele, vai investir em si. E aí a coisa vai rolar, porque sexo é fácil de fazer. É? Entendi. É só deixar a química rolar, não é verdade? Uhum, uhum. Querido, quero lhe agradecer, mas antes de a gente se despedir aqui, como é que as pessoas podem saber mais do seu trabalho? Né? Eu falei rapidamente dos livros, eu citei, né? O Prazer Secreto, Performance Sexual, o grande livro do amor e do sexo. Só deixar claro, gente, é Marzano, M de Maria, A de Antônio, R de Rui, Z de Zorro, A de Antônio, N de Nada, O de Osvaldo. Celso Marzano. Como é que a gente pode ter algum local assim que concentra, como o senhor tinha citado um blog, se quiser citar de novo, olha, pode ser? O meu site é celsomarzano.com.br. Perfeito. celsomarzano.com.br. Tudo junto, tá. Tudo junto. O meu canal do YouTube é Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo. É DR do Sexo. Não tem ponto nada. DR do Sexo. Lá tem mais de 200 vídeos para as pessoas saberem tudo que a gente está falando aqui. Tá? É fácil. Você põe o meu nome lá, Celso Marzano, você acha o meu endereço, meu telefone. Eu estou à disposição. Quando vocês quiserem conversar sobre outro assunto, eu estou aí à disposição. Legal. Ah, mas tem que ser sobre outro assunto? Oi? Alô? Oi? Tem que ser sobre outro assunto, porque esse assunto está sempre na minha cabeça. Não, não, é, tá na cabeça de todo mundo, viu? É, esse é o grande problema, no Marco Antônio só tá na cabeça. É, às vezes só fica em cima, não vai pra baixo. Exatamente, né? É o problema do Marco Antônio. Isso, isso. É, não, é legal que a gente tem que fazer uma entrevista, um troço bacana, um clima cordial, e sempre tem que ter um eco no filme me sacaneando. Mas tudo bem. Mas olha, eu que se vocês precisarem de uma consulta, eu estou à disposição aqui, viu? Ah, tudo bem. Verdade. Não, tá. Nós vamos sim. Vamos levar o Renzo Mora também, porque a situação dele é gravíssima. Tá certo. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço o convite e estou à disposição de vocês. Doutor Celso, muito obrigado pelo seu tempo, a sua agenda. Eu sei que é super, super complicado encaixar um horáriozinho, mas muito obrigado por falar com a gente por mais de meia hora, tá bom? Ok, estamos à disposição. Grande abraço para vocês. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Parabéns, Marco Antônio. Obrigado, parabéns. O eco sempre prejudicando, né? Não. O papo em si é ótimo, o brabo que eu vou dormir com o eco na cabeça, entendeu? Parabéns, obrigado. Fantástico. Ele é uma simpatia, fala a língua que todo mundo entende, não vem falando mediquês. Fantástico, fantástico. Perfeito. Então, nesse clima, a gente vai fazer então aquela aí para nossa garimpagem musical. Vamos começar nos anos 50, mas nesse climão, tá? Pode ser? Pode, vamos embora. Vamos lá. And your little car won't go. Oh, baby, let me drive your little automobile. You got a good little car, baby. 2 minutes drive at the wheel. Well, now you put your light switch, honey, and your life you won't burn. You try to cut your little car, baby, and you know your wheels won't turn. Oh, baby, let me drive your little automobile. You got a good little car, baby. Do me drive a lot of wheels. Marco Antônio. Ah, tá, pois é, esse cantor, nome Lowell Folsom, L-O-W-E-L-L, e o sobrenome Folsom, F de Fernando, U-L-S-O-N, mas ele também assinou com M de Maria no final, e também com dois L's no Folsom. Essa canção de 53, o nome em inglês é Let Me Ride Your Little Automobile, ou seja, na verdade é uma canção assim, podre de imunda, de maliciosa. No caso, ele fica pedindo para a moça, para ela deixar dar uma voltinha no carrinho dela, que é muito pequeno e muito apertado. Então, quer dizer, você imagina isso em 53, ele foi banido em metros. Assim, a maioria dos lugares que ele ia se apresentar, o pessoal não deixava ele chegar a 100 metros da porta. Era obsceno, O Lou Fonson, guitarrista famoso de blues, cantor, no meio do blues, né? Muito famoso, cantor e compositor. Ele nasceu em 21 de março de 31 de março de 1921 em Oklahoma, morreu em 99 em Long Beach, na Califórnia, por diabetes e também tinha sérios problemas renais. Ele, adorado pelos Beatles, por um grupo que eu e tu gostamos bastante, João, o ZZ Top. Sim. Né? Isso, e também pelo Eric Clapton e o B.B. King. Muito também. Pois é, assim, um cantor de alta qualidade, mas assim, era conhecido como um dos mais maliciosos, diríamos assim, no meio do blues. Até o final das primeiras gravações que ele fez, porque ele começou a gravar em 46 e foi tipo até 1995, mais ou menos. Já, poucos anos antes de ele falecer, ele ainda estava se apresentando direto. E ele, até por sinal, nos primeiros grupos, nas primeiras gravações, nos primeiros grupos que ele teve, quem fazia parte era o Ray Charles. Até na cinebiografia Ray, aquele filme com o Ray Charles, sobre o Ray Charles, né? Quer dizer, não é com o Ray Charles, sobre o Ray Charles, com o Jamie Foxx no papel, até tem um ator interpretando o Lowell Folsom, que ele foi, assim, bastante importante na vida do Ray Charles. Músicas de triplo sentido, né? Isso, nem triplo. Né? Hoje em dia as coisas são com um sentido só, mas esse cara estava no trabalho de dar duplo e triplo sentido. Caramba, ele bom. Pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Diner, quando os jovens se tornam adultos, O Gangster e O Jantar, O Gangster, e também, né, na trilha de O Jantar, é um filme com Richard Gere, que é O Jantar, na série Família Soprano, num game chamado Mafia 3, e a canção dele, uma que fez sucesso mesmo na voz dele, foi em 54, ou seja, tipo 11 meses depois dele gravar essa que a gente ouviu aí, de dar uma voltinha no carrinho, que é Reconsider Baby, né, que ele pedindo pra moça reconsiderar e dar uma chance pra ele. Vamos tocar um trechinho? Vamos embora. Por favor. Isso é o sul dos Estados Unidos. Ah, por favor, a alma pura. Isso mesmo. Me dá uma saudade, cara. Não, puxa, fico só imaginando, querido. Pensa direto, te transporta direto, né, para aquela época, mas né? Mas direto pro sul profundo. É, não, inacreditável. E é estranho que ele foi super influente, mas como muitos bluesmen, o nome em si, não, quando a gente ouve Lowell Folsom, não necessariamente pensas no trabalho dele, né? Mas, assim, cara, super valorizado no meio do blues e até muitos muita gente do rock and roll também gostava dele e citava a influência que ele teve nas carreiras. Eu acho que a gente pode falar, passar agora para os anos 60, vamos lá, uma banda que tu gosta. Olha, Marco Antônio, eu não tenho nada a ver com isso, mas o Benjamin está pedindo qual é a tradução dessa música mesmo? Ele não tem nada. Tá, essa aí, eu estava me preparando psicologicamente, era para a próxima, mas tudo bem. Não, mas já começa agora. Sim, é um momento cultural, né? Essa ela está pedindo, né? Por favor, faça a noite ficar mais longa, tá? Ela está preparando para a próxima, não adianta, eles pulam. A sacanagem é assim, o cara tem que estar falando sério, ressabiado, com a bunda grudada na parede, eu estou sendo acreditado. O título é bem sugestivo, né? Pois é, essa canção aí é da virada de 60 para 62, esse grupo maravilhoso chamado The Shirelles, ou seja, S-H-I-R-E-L-L-E-S, um dos maiores hits do grupo foi Will You Still Love Me Tomorrow, que daí sim eu estava me parando para traduzir, mas já vou antes. Qual é a tradução mesmo? Eu já ia dizer, calma, você ainda vai me amar amanhã? Ui! Vamos! Tá. Esse grupo maravilhoso, grupo de garotas, né? Famoso pelas investidas na soul music, no rhythm and blues, no doo-wop e no rock and roll. Também foram muito influenciadas pelo baião. A gente até vê uns trechos nessa canção com essa esticadinha no fundo. Era do baião brasileiro. Então, basicamente, era um grupo de colegas de aula de New Jersey, Shirley Owens. Por isso até o nome do grupo, Shirelles, era baseado em Shirley e o Els, porque tinha vários grupos femininos na época que tinha esse finalzinho, como o Chantels, The Chantels. No caso, então, voltando, Shirley Owens, a Doris Coley, falecida, a Eri Harris, também falecida, e a Beverly Lee. Então elas se juntaram, ficaram juntas de 57 até 82, como eu falei, em New Jersey, e a razão até delas terem primeiro se unido foi para concorrer num concurso de talentos da escola. Esse grupo foi muito importante, foi dos primeiros grupos durante o movimento dos civil rights, né, dos direitos civis americanos lá, o pessoal protestando contra o racismo, foi dos primeiros grupos de negras ou de negros a ter esse crossover appeal, né, esse apelo assim também para ser aceito entre multidões de brancos. Já falei até da origem do nome, deixa eu ver, dá para dizer, o grupo pode ser ouvido em filmes como Deu a Louca no Mundo, aquele clássico, Mean Streets, no Brasil era Caminhos Perigosos, Big Wednesday, se eu não me engano, no Brasil era Amargo Reencontro, que é um filme sobre surf, do grande John Milius, futuro diretor do Conan o Bárbaro, Porky 3, a gente já comentou isso em outros programas, mas de qualquer forma, muita gente pensa que, e essa era a intenção, né, que fosse, o pessoal viu Porques, Porques 2, e foi ver Porky 13, e quando chegava lá, não era a sequência de Porques, era uma pilantragem da área do marketing. Até o filme não é ruim, é um filme também de adolescentes, querendo perder a virgindade, mas não era a sequência do Porques, e o nome original era Losing It, seria algo como Perdendo a Virgindade, ou Perdendo Aquilo, e daí no Brasil botaram o Porky 3, para levar a gente. Até um dos primeiros filmes do Tom Cruise, até. A Locademia de Polícia, Aquela Noite, Amor a Queima-Roupa. Então acho que a gente pode, agora, para a canção Will You Still Love Me Tomorrow, que ela pergunta se ainda vai ser amada no dia seguinte. Essa música é muito bonitinha. É uma obra-prima e coescrita por uma pessoa que eu sei que tem assim, que aprecia essa carreira, a Carole King, apenas. Ah, né? Já ouvi falar nessa menina. Já ouvi falar dessa ruivinha, né? Já ouvi falar. Tu citas ela até, acho que sim. Eu ouvi falar semana passada, sim, alguma coisa sim, assim, sim, né? Sim, sim, sim, já ouvi falar. Eu ouvi dizer que ela tem futuro. Ela tem futuro, é ótimo. Então, gente, vamos adentrar nos anos 70, por favor? Yeah. Marco Antônio. Uau, pois é, a gente antes, né, estava falando das Shirelles e a canção que a gente tocou na íntegra, Make the Night a Little Longer, ela tá, né, obviamente estavam querendo que, alongar a noite para poderem fazer mais coisas. Depois teve o hitzinho que a gente tocou dela, que é o hit maravilhoso do grupo, que era Will Still Love Me Tomorrow, que elas basicamente perguntam, né, se depois, já que ela está se preparando, dá a entender na canção que ela está se preparando para o sexo, né, para transar com o cara pela primeira vez, se no dia, ela está preocupada se no dia seguinte ela ainda vai ser respeitada e vai ser amada por ele. Pois é, agora a gente passa nos anos 70 e agora essa música é de uma imundícia, assim, mas maravilhosa. Esse grupo, a gente teve um francão mesmo, né? Um funkão, um funk de verdade mesmo, pegado mesmo. Esse grupo aí não fez sucesso só por uma canção e não foi no Brasil, não fez sucesso. Mas esse grupo, o nome é Faze-O, F-A, F de Fernando, A-Z-E, enfim, O. O nome dessa canção, Get Some Booty, basicamente quer dizer buscar, arranjar algum rabo de saia, né? Booty é traseiro, é uma expressão pejorativa, muito machista, até usada para mulheres, assim, em geral. Ou seja, ela tá falando assim, ele tá basicamente anunciando que eles estão ali para arranjar rabo de saia. Então, o único hit do grupo foi Riding High, que é uma canção que tem uma conexão desde... ela pode ser vista como uma ode ao orgasmo, mas também a chegar num nível superior, no sentido até por drogas. Que é uma canção também de 77, eu vi um trecho daqui a pouquinho. Mas eu posso falar desse grupo, é um grupo setentista de funk, né, originário da sexta maior cidade do estado do centro-oeste americano de Ohio, a cidade de Dayton. Essa garotada se juntou porque eles não queriam fazer o que grande parte da população tinha como opção para fazer, como profissão, digamos assim, que era trabalhar em fábrica de automóveis. Né? Essa parte dos Estados Unidos, depois... é a segunda que mais fabrica carros nos Estados Unidos, né? Depois de Michigan. Então, esse grupo durou de 77 só até 79, integrantes: Keith Harrison, Ralph Akers Jr., Tyrone Crum, Bob New Jr. e Roger Parker. Esse grupo era a cria daquele genial Clarence Satchel, que é do mega grupo Ohio Players. Eles podem ser ouvidos nas filhas de... esse pessoal pode ser ouvido nas filhas de filmes como Mais Uma Sexta-feira em Apuros, que é o segundo longa da saga, estrelada pelo rapper Ice Cube, na comédia Pense Como Eles, estrelada pelo superastro Kevin Hart. Esse Faze-O, como eu falei antes, o maior sucesso deles foi Riding High. Vamos ouvir um trechinho, por favor? Também de 77. Vamos embora. São muito diferentes, viu? Pois é, e essa Riding High seria, como eu falei, assim, literalmente seria algo como viajando alto, né? Então, tem tanto o lado sexual que a gente pode colocar, como o lado de droga também, né? Que a gente ouviu na íntegra, Get Some Booty, é com aquela pegadona funk, super, super assim, intensa. E esse grupo, dá pra chamar eles de One Hit Wonder, né? De um sucesso só, e o sucesso... O único sucesso deles foi essa que eu já vi um trechinho agora, Riding High, que nem fez sucesso no Brasil, mas fez nos Estados Unidos e principalmente no norte da Inglaterra também. Acho que a gente pode entrar nos anos 80, vamos lá? E eu gosto muito desse cara. Aham, grande cara. Oi, Marco Antônio. Marco Antônio. Ah, tá. Pois é, a gente ouviu então, George Michael, o grande George Michael, essa canção de 87, Don't Bring Me Down, algo na linha, tradução de não me decepcione, ou não me deixe me sentir mal, não me faça ficar deprê, né? Um dos grandes hits dele foi I Want Your Sex, essa eu não vou, tá bom, eu vou traduzir, eu quero o seu sexo, que é 87, isso, pô, o carnaval já passou, o pessoal tá no fim ainda. Nessa música anterior, aquela cantora Faith estava com ele, né? Sim, que vozeirão, né? Muito. Que vozeirão, e essa canção eu gosto não dela. Fez... Do disco, desculpa, falaste alguma coisa? Não. Ah, não, perdão. Tá. Essa canção foi das poucas desse disco de 87 que não fez sucesso. Vou falar um pouco do George Michael, né? Georgios Kyriakos Panayotou, mãe dançarina inglesa e o pai grego, dono de restaurante, nasceu em Londres em 63, faleceu infelizmente em dezembro de 2016 em Oxfordshire. Cantor na inglês, compositor, produtor de discos, multi-instrumentista e filantropo. Ele teve 7 canções, 7 compactos, 7 singles que chegaram ao número 1 das paradas de sucessos do Reino Unido, 8 que chegaram no top, Hot 100, na 100 top canções da Billboard nos Estados Unidos. Ele começou num grupo que eu achava chatíssimo, chamado Wham!, em 81, ficou até 86, e ainda que um sucesso dessa época, Careless Whisper, né, tenha sido lançado como trabalho só do George, na verdade, e ele no clipe só aparecer ele, na verdade, era do Wham, porque foi coescrito até pelo parceiro dele naquele grupo, o Andrew Ridgeley. Teve, né, uma carreira assim, brilhante, e também problemas com polícia, né? O lance de parece que foi acusado de tentar transar num banheiro público. Com droga. Isso, e lance de droga, exatamente. Teve até, supostamente, o amor da vida dele. Não é nada de fofoca, isso tudo está na imprensa. Sim. Mesmo. Foi um estilista brasileiro chamado Anselmo Felipa, que até faleceu, eles se conheceram, acho que no Rock in Rio, lá para 91. Felipa até faleceu em 93, até vítima da AIDS. Supostamente foi o grande amor do George Michael, e dizem que ele nunca se recuperou completamente do falecimento desse amor dele, o Anselmo Felipa. O George Michael pode ser ouvido em trilhas sonoras de filmes como Tiro da Pesada 2, um filme que eu gosto bastante, com Nick Nolte, co-produzido e dirigido e estrelado pela Barbara Streisand, que era o Príncipe das Marés, Lua de Fel, na série que eu adoro, O Rei do Queens, também no recente Deadpool, e Jogador Número 1, Jogador Menor até do Steven Spielberg. Então eu acho que é isso aí, fechamos, poxa, hoje a gente fechou exatinho 19 horas. Não, tem um trechinho da outra. Ah, poxa, obrigado. Vamos lá. Dá pra elogiar. I Want Your Sex, é que tu já tá pensando nisso. Tá, vamos lá então, 87, por favor, gente. Como disse o Benjamin, essa tocou muito. Tocou muito, muito, muito. E tem que ver como foi difícil para eu achar uma que fosse praticamente só desconhecida dos anos 80 dele, né? Porque ali ele estava dominando as paradas mesmo, assim, um nível praticamente Michael Jackson. Ele estava bem assim, evidência, né? Mesmo. É inacreditável. Então, gente, então agradeço o espaço. Então, até quinta-feira. Até quinta-feira. Um abraço, gente. Outro. Obrigado pela força. Obrigado você. Um abraço, tchau. Até mais. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do... O Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. E comigo, Benjamin Júnior, que estará de volta amanhã às 18. Amanhã às 18 estaremos de volta, amanhã, quarta-feira. Hoje foi um feriadinho aqui em São José dos Campos, bem né? Sem vergonha. Dia né? do padroeiro, né? É dia de São José. Mas eu notei que muita gente estava trabalhando hoje. Acho que o pessoal não leva muito a sério o feriado de meio, não. Não dá para levar, viu? Não tem jeito, tem que trabalhar. Né? Tem que trabalhar. No resto do estado tudo continua todo funcionando, não né? dá para parar. Feriado assim é danado. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta aqui. A direção de jornalismo é de Carlos Brickmann, de Jair Barbosa, Rogério Alcântara e eu amanhã às 8 no Prime Time. Bom dia, boa noite Brasil, boa noite mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.